Delta livre até interseção, chama para ingresso, 1019. Tango Delta autorizado, táxi, reporte na... Camiseiro no 7, livre ingresso, 1019. decolagem Sierra Tango Delta, 140 graus, 109. Decolagem Sierra Tango Sierra Tango Delta, o Zulu 6, chama o controle em 119 decimal 8. 098, Sierra Tango Delta. Torre Salvador, boa noite, 1172. 1172, ajuste no 09, vento no 40 graus, 089. Reporte na final 10. Eu poderei na final, vou 1172. Então, 1172, final, visual, baixado e travado. 1172, pouso autorizado, por saber. 140 graus, 08 horas. Livre, pouso a 0, 1172. 172, aos 22, direito 121, decimal 1. Direito 121, gol 1172, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Romeu, Gol, que está estabilizado. Romeu, Gol, confirma a inserção pouso na 1-0. Bono 7, senhor. Reporte cancelamento do plano, prosseguir visual. Já modifica da presente para uma base pela direita da 1-7, se possível. Modificou os 2-5, ajuste no 0-1-8, 150 graus, 0-8-9. Nota, você vai informar para o 1-7, reporte na final. É, passará sinal no 7, Romeu, Romeu. final no 7, embaixo travado, Romeu Gol. Pouso autorizado no 7, 150 graus, 07 mais. Pouso, pouso no 7, Romeu Gol. Golf 29, frequência livre e alta estacionária. Bom dia, muito direto, uma boa noite. Salvador, turn 3170, final X-ray. Turn 3170, autorizado pouso pista 10, 140 graus, 109. Livre pouso 10, turn 3170. Tráfego ali, mantém pista 10, turn 3, turn 9240. Olha o tráfego ali, mantém, né? Tá 10, turn 3170 corrigindo aos 40, direito no 2-1-1. 2-1-1. Bom dia, Papa Terra, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, bom dia, continua a aproximação, pista 10, reporta externo. Atenção na pós externa, vai ser trabalho pela direita, com após o pouso na 17, prosseguir prolongada, vai ter Lima Aquilo Bravo. Aquilo Bravo, ciente, reporte cancelamento do plano para prosseguir visual. Tá 9240, tem pista livre. 140 graus, 089, decolagem autorizada. Decolagem, são 39240. Estrela, baixou outra voa, já foi para a base pela direita 17, ali uma quilômetro. 9240 aos 42119 decimal 8. 10, nada passando. Quilo Bravo, cancelou os 42, prossegue visual, reporta na final no 7, 140 graus, 08 mais. Quilo Bravo. Comprei embaixo, travado ali, uma quilograma. Pouso autorizado, pista no 7, 150 graus, 08 nós. Aqui no Bravo aos 45, frequência livre real estacionada.